Marcos Curilho e na produção! Oferecimento de Mirador Vera, Rui da Princesa, Peteleco da Princesa, Jean Rolim, é que a promoções e eventos, Leãozinho Lanches, Açougue Bons Amigos, Jastro Davidson, Grupo Topazio, patrocínio animal. Chega junto hoje, Davis e Santa Maria. Santa Maria, Aruto. Bora, Cassiano, Alô! Sejam bem-vindos a mais um espetáculo do nosso animal. Não mexe com o búfalo que ele tá bravo. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda a ordem, com uma ótica peculiar e única sobre a arte. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Ei, maestro! E aí, meu brother? Arrebenta, maestro! Bora, Santa Maria! Bora esquentar tudo agora, meu animal! 3, 2, 1, agora! Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Um felicírio pra todo mundo! E o animal tá na área! A torcida do Paysandu faz barulho! Bota a mãozinha pra cima, torcida do Papão! Torcida do Papão! Na palma da mão! E quem torce pro Leão dá um grito! Joga essa mãozinha lá em cima e vai batendo na palminha! Ele tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. E essa gata. E as lindas minhas? Fala de prata. Aqui, Santa Maria. Uba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o vinho bem suave. Vem com nós curtir o baile. Ei, linda, manda aqui. Linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pia. Linda menina que chega roubando cena. E agora? Tocada pra viola e a balete no esquenta. Vai, vai! Hey! Oh! Hey! Oh!